estabilizador. Reduza para 1.700 nós, o ajuste no 0.7, reporte estabilizado, ou no 6.00. Esquerda 040 nessa proa, intercepto localizador, chamada estabilizado no 6.00, descendo para 2.000 pés. Salvador, boa tarde, Xené 63, zona 2, com informação, Victor. Boa tarde, Xené 63, zona 2, identifique, chegada Bonf, desça até o nível 060. Bonf, 060, 63, zona 2. Quilo Zulu, táxi livre, pátio 3. Gol no 328, confirmando, reporta visual com o campo, ok? Ok, reportará visual. Pode confirmar o vento aí na superfície. O vento 180 graus com 14 nós. Ok, obrigado. Vai sair visual agora, acabou de sair. Visual, gol no 328 a 1120 pés. Ciente, gol no 328, avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 14 nós. Livre pouso, pista 10. Oceano 45, atingi 4 mil pés, 4 milhas de pelo. Gol no 600, curve à direita na proa 070 para interceptar o log. Direita 070, intercepta o log. Oceano 445, desça para 3 mil pés, ajuste no 06. Oceano 425, desça para 3 mil pés, ajuste no 06. 5487, torre no 8612. 18.6, pô. 76721, aguarde só um instante, é o número 1 no setor, temos aeronave à sua direita, o Boeing da Golf vai iniciar agora no 03. Trip 5487, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo travado. Mostraremos, 47. Tem pro limitado pelo localizador, funcionando 425. No 425, desça para 2 mil pés, o ajuste altímetro no 0 no meio. Desça para 2 mil pés, ajuste 1 no 0 no meio, funcionando 425. Força Aérea Brasileira no 447, desça para 3 mil pés na proa de pelo. Força Aérea no 447, descendo para 3 mil pés na proa de pelo. Corrigindo, Juliette Alfa, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18.6. O ajuste agora 1-0, 1-6. É uma boa viagem, Azul. Autorizado o táxi de Juliette Alfa, ponto de espera 1-0, quando pronto, torre 18.6-12-0 com 1016, Azul 4089, obrigado, bom trabalho, até a próxima. É. Visual 5487. 87. Estabilizando o localizador no 600. 4 milhas para externa, autorizado final LS, torre 1 no 8612, gol no 600. 18.6, boa. Boa. Força Aérea Brasileira 1 no 425 para interceptar o localizador, esquerda proa 1 no 40. Reporte estabilizado, cheque o repouso. Esquerda no 40. No 600, número 2 para pouso, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo e travado. Chamar a visual com o campo no 600. O trip 5487 na final visual. Trip 5487 autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus com 612 a correção, 15 nós. Livre pouso 5487. Sério no 447, reduza para 1.70 nós. A Xené 63, 15, desse mantém o 040. Salvador, o Golno 754 está pronto para o táxi com 23 a bordo, alterna Fortaleza, 4 horas e 35. Gente, Golno 754 está sendo ultrapassado agora por um Embraer 190 da Azul. Siga o mesmo via Índia como número 3 no ponto de espera. E chame a torre em 18.6, o ajuste no 0.6, boa viagem. Positivo. Aeronave da Azul à nossa direita, nós vamos ter o número 3. E ponto de espera 18.6, 1.16 agora, obrigado. O voo no 328, via Juliette, portão 08, livre o táxi. Via Juliette, portão 08, tá livre o táxi pro gol no 328. 5288? Gol no 3325, alterne 288. 3325288, 3193, uma boa tarde. Meia 00, tá com a pista vista. Gente, Golno 600, aguardando informação de pista livre. Aguardando, 600. Pura de duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.6, reporte no localizador estabilizado. 447, Golno pura de duna, desça para 2.000 pés, encontrará estabilizado no localizador. Você era no 425, estabilizado no curso localizador? Força era no 425, estabilizado no localizador. Autorizado o sinal LS, chame a torre no 8.62, informando que o teto está de 1.000 pés com 3.000 de visibilidade. Autorizado o procedimento, chame a torre em 1.60, ciente das condições. Procedo no 447. Procedo no 447, reduza para aproximação. Está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Procedo no 447. 1.447, reduzido para velocidade de aproximação, reportará estabilizado. A Xanemia 3 no 5, desça agora via chegada para 2.000 pés. Ajuste de altímetro, 1.0, 1.6, reporte no localizador estabilizado. Via chegada 2.000 pés, você vai estabilizar a minha 3 no 5.016. O 672 anos, só mais um instantinho que a aeronave da Gol está... uma cauda ainda no pátio e interfere aí no seu procedimento. Guardando apenas a aeronave liberar, ok? Azul 4089, pronto, ponto de espera, pistão no zero. Sente, Azul 4089, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Mantém, 4089. Gol no 600, solo aos 23, libera direita, solo 121.9. Direita 219. Torre. Boa tarde, jogou no 754. No 754, número 2, mantém o ponto de espera, pistão no zero. É o número 2, mantém o ponto de espera, 754. 00, bom dia. Boa tarde. Trip 5400, boa tarde, identifique, chegada a mar e desça até o nível 050 ou no 06, ajuste ao time. Até 050, 10, 16 na mar, trip. Táxi livre, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, eu no 600. 425 na escuta. Sério no 425 na escuta da torre. Gente, Celso Lima, Kilo Zulu, chame para ingressar no pátio principal. Vai lá para ingressar no principal, Zulu. Controle? 425, para visual, prossegue. Chame a torre, 1-1-8-6-12. 118-6-12. Salvador, boa tarde, Ultra na Armênia, 320 com a vista. Ficou estabilizado no LS, trabalhado travado. Você era no 425, ciente autorizado pouso, pistão no 0, 170 graus, 1-6-12 de nós. Ciente autorizado pouso, portaria no 425, graças. Estabilizado no curso localizador? 0 no 447, estabilizado no localizador. 2 milhas para o marcador externo, autorizado final LS, chame a torre Salvador e 1-1-8-6. Autorizado no segmento de maratório, 1-1-8-6-6. Oxenemia 3-5, reduza para 1-7-0 nós. Mantenha presente proa, está sob vetoração para sequenciamento. 1-7-0-9, reduzindo, está sob vetoração, 3-1-9. Trole, boa tarde, está 8-0-0-1. Está 8-0-0-1, boa tarde, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 330, saída PUCA. Na PUCA para o 330, está 8-0-0-1. Pista 17. Kizulu, dá presente. Ao ingressar na Quebec, já está autorizado cruzar a pista 17, ok? Até a Baeté, e uma boa tarde. Bom trabalho, Lima. Para o táxi do L672-1 com 93 a bordo. 00 de autonomia, alternando Salvador. Ciente, autorizado o táxi à direita, 672 da web, no ponto de espera 186 torre, o ajuste 1017, boa viagem. Direita, no ponto de espera 186, obrigado. O azul 4089, livre decolagem da 10, vento 1170 graus com 20 nós. Livre decolagem 10, 4089 da azul. VIP 5450, desça via para 2 mil pés, ajuste altímetro 10 no MIA, reporte localizador, estabilizado, é o número 3 na aproximação. Você era 1447, baixou e travou? 1447, com o trem baixado e travado. Você era 1447, VIP checado, aguardando informação de pista livre e autorização de pouso. 1447, aguardado. Cidade, 2 mil pés, o 5400 autoriza para o de Duna? Duna negativo, mantenha a chegada a mais. Mantenha a mais, 5400. O Oxenemia 320, desse mantém o nível 050. 050-6320. Nome após Jamo DCT, Aracaju, 1935 controle, e o transponder é o 5561. 190, Aracaju. Cola da 190, sai da PUCA, tração Jamba, Flora Jamba, direto para Aracaju, motor 1965, 0.561. Correto, chame no portão 7 quando pronto. Chama. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089, passando 1800 na saída da Elmo. Azul 4089, contato radar, submanteu nível 360, vem na proa de Dael. Rio 360, Pro de Dael, azul 4089. Estão no zero, vento 1170 graus com 179. 447, autorizado pouso. O gol 1754 após a passagem do Tucano da Força Aérea, curta final da 10, alinha e mantém cabeceira 10. Após a passagem do Tucano da Força Aérea, ali mantém o gol 754. Solo Office 30, livre táxi à esquerda, táxi seu hotel até o pátio militar, frequência livre no corte, posto aéreo no 447. Quatro, livre decolagem da 10, vento 160 graus com 15 nós. Livre decolagem da 10, vamos 754. Torre, boa tarde, vai 672, dando ponto de espera pronto. Ciente, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10, web 6721. O ajuste de altímetro da 10 no meia. É o número 3 da aproximação, reporte no localizador estabilizado. Para 3.000 pés com 10016, número 3, chama Loki e chama estabilidade. Vou chamar 6.3, 2. A Chanel 63 no 5, 2 milhas para externo, chame agora a torre, 1.86. 1.86, graças, boa tarde. Controle, muito boa tarde, do Papapapa Alfa Tango Tango, centro de informação Alfa, passa código, mantendo 080. Papapapa Alfa Tango Tango, acione identificação. Canal Edente, confirmando a informação, Vitor. Boa tarde, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo e travado. Pega a aproximação, reporta o visual. 63. Você pode confirmar o vento? O vento 170 graus com 15 nós. 170 com 15, pode confirmar o último teto reportado, senhor? O último teto de 600 a 700 pés. Ciente, solicita o brilho máximo do papi, 63, 15. O papi encontra-se no máximo, ok? Grato. O Gol 1754 decola aos 32, 1935 agora, bom voo. 1935, 1974. Autorizado sinal ILS, repassarei no localizador 35400. Controle Salvador, o Gol 1754 decolou no Cisco. Gol no 754, contato radar, e mantém o nível de voo 410, sai da PUC. 410 na PUC, 1774. Avistou com 8 pés da Chanel 6315. 6315 avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Vive pouso 10, 6310. Webjet 6721, após a passagem do Airbus, da Avianca, linha e mantém cabeceira 10. Ali mantém a bola próxima de curto, 6721. Localizador do TRIP 5400. TRIP 5400 autorizado na LS, torre 1.8 desse bom dia 12. Torre 18.6, grato até daqui a pouco. Torre Salvador, é o TRIP 5400, bom dia, boa tarde. TRIP 5400, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Informo que não chove sobre o campo, teste estimado de 700 a 800 pés. Reporta quando visual, TRIP 5400. Reportarei quando visual, TRIP 5400. Oceané 6315, solo aos 35, libera a próxima direita, chama o solo, 121, decimal 9. 09, graças. Zero. Decola da 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju, 119.35 é o controle, 5575 é o nosso transponder Gol 1924. Correto, Gol 1924 e chame pronto no 05. Chamará pronto para o acionamento 1924. Pushback acionamento, Gol 1806, está no portão 7. Autorizado, Gol 1806 e chame táxi. Vai chamar para o táxi 1806. Falou, Xané 63, 15 livrança, escuta. Poxa, Xané 63, 15, boa tarde, táxi via Alfa e Índia, ao portão 3. Alfa e Índia, ao portão 363, 15. Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1394, informação, Victor. Boa, Gol 1394, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia. Gol 1394, autorizado Galeão, nível 400, decola da pista 10, curva à direita, subida Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bidev. Em Bidev, intercept a Upper November 857 e prossiga até Porto Seguro. Após intercept a Upper Zulu 16, prossiga até Gruff. E em Gruff, intercept a Upper Zulu 14 até Tokim. O controle 119.35 e o transponder é o 5574. Docente, autorizado 400 para Salvador, para Galeão, decola da 10 direito, saída da El, voa direto Leda, voa direto Bidev, intercepta para 9887, ponto seguro, Upper Zulu 16, Upper Zulu 14, direto todo, botão 1935, transponder 5574, Gol 1394. Gol 1394, correto, cotejamento, chame pronto na remota. Docente, no 1394. 5 por 30 milhas. Vai subir até o 085 por 30 milhas? Não, proa, desvios na proa, 085 por 30 milhas, sumi a 721. Ok, ciente. Mantendo a proa 085 por 30 milhas e após. Inicialmente voa Momo, vou coordenar com o Recife, vamos pronto à frente. O Webjet 6721. Ciente, após desvios, a gente tenta coordenar alguma outra proa, o 6721. Ciente. Gol no 754, chame o centro Recife, frequência 1285, alterne 2545. Positivo, Recife agora 2085, 2545, vontade 54, obrigado, boa tarde. 11935 é o controle, 5016 o transponder, é o TRIP 5489. Correto, TRIP 5489, chame pronto no parte 3. Maravilha. Salão 219, 5400. Solo Salvador, boa tarde. Voo no 600, autorização Natal, ciente da vida. Voo no 600, só instante cópia, Natal 370, ajuste no 016. 370 no 016. 540 do Rio, na sua escuta. TRIP 5400, táxi via Alfa e Índia, portão 01. Alfa e Índia, portão 01, 5400. O voo no 600, cópia. Copia. Autorizado, Natal 370, nível via Pesulu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 19.35, acione 5576. Está autorizado Natal, nível 370, Upper Zulu 10, aerovia, decola da 10, curva esquerda, perfil da Puca, transição de Zipar, 19.35, controle 5776, transponde. Zulu no 600, somente o transponde, corteje novamente. 5576. Correto, chame pronto no portão 6. Aproximado uma milha para o Itacerra. Oxané 6320, boa tarde. Continua a aproximação. Informo que chuva leve sobre o campo, pistão no zero molhada. Reporta quando visual com o campo outro. Oxané 6320. Positivo, reporta visual. Você poderia, por gentileza, informar o vento? Afirmativo, 160 graus com 14 nós, teto estimado de 900 a 1000 pés, com turbulência moderada de 500 a 600 pés na curta final. Positivo, agora está passando o externo. Está sentindo as condições informadas visual. 20 milhas a proa. Ciente, após 20 milhas na proa de Abuco. Ciente. Salvador, 5400, então 1, não temos sinalização, não tem sinal, não tem ninguém aqui. Ok, gente, informo que isso aí é de responsabilidade da Infraero, que a gente só faz informar aqui o gate que eles colocam na estripa eletrônica pra gente. Isso aí é de responsabilidade da Infraero e da companhia. Gente, você poderia tentar estar em contato com eles aqui? Eu posso te informar aqui via rádio aqui, ok? Aguarde. Muito obrigado. Zero pés, ciente. Cheque o trem autorizado pouso, 170 graus, 159. Oxané 6320. 6320, 3 checado. 4.000 pés, ajuste na 096. 4.000 no 096, está anotando. Tem um ponto de espera. No 806 autorizado alinhar e manter. Libera a direita, só 219, Xané 6320. Libera a direita, 219, obrigado. Meia prossiga. Informação Vitor, autorização Aracaju. Aqui, autorizado Aracaju, 190, decola pista 10, curva esquerda, saída Pucacaju, frequência do controle 19.35, o código transponder 5010. Autorizado Aracaju, nível 190, conforme Golfe 677, decola 10, curva esquerda. Pucacaju, controle 19.35, transponder 5010. Correto na estação de táxi. Passará. Voo 1924, ponto para o pushback de acionamento, posição número 5. Doutor, ouça, né, 6320, ligou na sua. Doutor, ouça, 6320, ligou na sua. Oxené 6320, prossiga táxi, via táxi Alfa Kilo, Tati 3, de acordo com o sinalizador de parte.